Cara. Quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando. Aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua. E se entregar é uma bobagem. Já que você não está aqui, o que posso fazer? Yeah. Obrigado. Okay.